palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a primeira parte da palestra de Sueli Caldas Schubert, realizada no dia 2 de abril de 2011, na FEB, Federação Espírita Brasileira, que fica na Avenida Passos, número 30, Centro, promovida pelo CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O tema, o atendimento espiritual à pessoa e aos espíritos envolvidos em sua área de conflito. Com vocês, a primeira parte da palestra de Sueli Caldas Schubert. Que as bênçãos de Jesus nos envolvam. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã participando deste acontecimento tão importante, que é essa oficina que está programada para outros módulos e, com isso, aprofundando esse tema tão importante que a espiritualidade superior, hoje em dia, afirma ser uma verdadeira epidemia de obsessões que estão por aí graçando em todos os recônditos do nosso planeta. Mesmo aqueles mais distantes, mesmo aqueles que nunca ouviram falar em doutrina espírita, podem estar passando por processos obsessivos. E aí, às vezes, eu sempre recebo essa indagação. Às vezes as pessoas dizem assim: bem, mas se a pessoa está lá do outro lado do mundo, está envolvida com um processo obsessivo e não sabe, como que ela vai sarar, como que ela vai fazer, como que ela vai se conscientizar? Nós sabemos que o Pai do Céu tem N situações, condições para atender a todos os seus filhos em qualquer circunstância. Sabemos que o importante é a pessoa ter uma religião, ter uma fé sólida, sincera e praticar o bem. Ela pode, com esse tipo de conduta, de comportamento, conseguir, então, aos poucos, convencer aquele seu perseguidor, que ela hoje é outra pessoa, e que pode realmente, a partir daí, ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada. Entretanto, em muitos e muitos e muitos casos, as pessoas ficam envolvidas com essa problemática de atuações obsessivas, de atuações muito graves, não é? Chegando a processos obsessivos que numa só reencarnação não são resolvidos. Portanto, nós vamos falar um pouco a respeito desse tema. É importante que nós, que estamos nas fileiras da doutrina espírita, entendamos cada vez mais profundamente, cada vez com mais amor, como atender aos nossos irmãos, aqueles que batem as portas das nossas casas e que vêm como portadores de processos obsessivos, muito intrincados às vezes sutis, como disse a nossa irmã Jussiema, que às vezes é o dia a dia, a constância, mas que pode se agravar. Então, o problema apresenta várias nuances e que, aos poucos, a doutrina espírita vai nos mostrando a melhor maneira de fazer esses atendimentos. Também é bom lembrar que, hoje em dia, muitos ramos da medicina, vamos dizer assim, não sei se a totalidade, já admite a obsessão espiritual. Por isso, é importante que quando nós quisermos falar para um público leigo, mencionando a questão da obsessão, seria bom esclarecer a obsessão de cunho espiritual, a obsessão espiritual, porque existem muitos transtornos mentais que trazem a ideia de ideias obsessivas, como, por exemplo, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. E essa expressão, transtorno obsessivo, porque são ideias que vêm à mente da criatura e são obsessivas porque se repetem e fazem com que a pessoa fique envolvida com aquelas ideias que nem sempre são decorrentes da presença de espíritos. Pode estar acontecendo que sejam conteúdos do inconsciente da própria criatura que traz isso do seu passado, que traz isso de alguma vivência, pode ser até nessa encarnação, e por um trauma, por qualquer questão. Portanto, obsessão espiritual é um termo que está sendo mais agora usado para fazermos essa diferenciação. E, como eu disse, alguns ramos da medicina já admitem as possessões espirituais e as obsessões espirituais. Nós colocamos esse título, Obsessão Terapêutica e Prevenção com Jesus, porque, na verdade, o que nós vamos falar é exatamente esse atendimento espiritual que faz parte dessa oficina. E estaremos também abordando alguns casos para esclarecimento, aprofundamento também da questão. E também teremos um pequeno intervalo. Depois vamos abrir para perguntas. Então vamos começar agora trazendo alguns aspectos teóricos importantíssimos para conduzir o nosso pensamento, para que nós tenhamos uma visão mais adiante da base para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade desse estudo. E outros relembrando, não é, o que já foi dito. Então vamos ver agora essa frase muito importante, esse versículo de Marcos, capítulo 5, no versículo 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Jesus perguntando. Ao que ele respondeu, legião é o meu nome, porque somos muitos. Essa passagem é um momento em que Jesus, atravessando o mar, para o outro lado do mar, ele vai à província dos Gadarenos, ou Gerazenos, conforme a tradução. E ali havia um homem que era considerado louco e que estava muito tempo afastado do convívio das outras criaturas. E ele vivia ali entre os túmulos, numa condição precaríssima. E exatamente naquele local que Jesus vai atravessar, vai passar. Nós sabemos que nada é por acaso. Aquela criatura estava merecendo a presença do Mestre. E vai acontecer exatamente isto. Quando Jesus se aproxima, ele vem correndo. Este era um homem que, quando ainda no convívio com as outras pessoas, quando ele dava as crises, não é? Quando ele tinha uma situação, um surto, ele era preciso 4, 5 pessoas para segurá-lo. Ele ficava com uma força descomunal, inclusive arrebentando até correntes. Portanto, ele ficou ali segregado. E ele vai se aproximar de Jesus e vão entabular um diálogo rápido, mas decisivo para a vida da criatura. E Jesus vai curá-lo. Mas Jesus, antevendo essa necessidade, não foi por acaso que ele passa ali. E também já entendendo o alcance, a profundidade do sofrimento daquele homem. Tanto que ele, sabendo da presença do espírito obsessor, e no caso vários, eram vários, não era apenas um, Jesus vai se aproximar e, em certo momento, ele faz essa pergunta. Pergunta importantíssima pela resposta. Claro que Jesus sabia a resposta, mas era para que ficasse registrado. E Marcos registra de forma notável. Porque legião é o meu nome. Nós somos muitos. E nós não estamos sabendo disso? Que os seres humanos que ainda não alcançaram uma condição de conscientização, uma condição de entendimento do significado da vida, que ainda estão presos às paixões inferiores, aos vícios e tudo mais, essas criaturas desencarnando e deixando aqui no plano terreno desafetos, se voltam contra essas pessoas. E existem também aqueles outros que não querem o progresso da humanidade, que não querem que as criaturas progridam, porque isso lhes incomoda. Portanto, passam a fazer toda sorte de situações difíceis, obstáculos, para que os seres humanos tenham uma vida mais dificultada por tudo isso que eles estão fazendo, levando as criaturas para os vícios, como nós sabemos muito bem que acontece. Por isso, a legião desses nossos irmãos está atuando significativamente na humanidade. Nós não podemos achar que somos melhores do que esses nossos irmãos. Talvez tenhamos passado por situações semelhantes no passado. Quem sabe atormentamos pessoas ou fomos por elas atormentadas, não sabemos. Portanto, são irmãos nossos. Como a doutrina espírita nos ensina, não são demônios, não são satanás, não são essas criaturas destinadas à eternidade, não é? A permanecer assim, na eternidade. Portanto, nós vamos observar agora a contribuição de Allan Kardec. Porque o Livro dos Médiuns, que nós estamos comemorando neste ano, seus 150 anos de lançamento, é importantíssimo entender que foi a partir de O Livro dos Médiuns que Allan Kardec vai abordar o tema obsessão. Claro que ali ele dá um enfoque para os médiuns na atuação da própria faculdade, na atividade mediúnica, mas já lançando as primeiras observações, os primeiros ensinamentos para a obsessão de caráter geral, aquela que atinge as criaturas de forma geral. Kardec, ele trouxe para nós, em O Livro dos Médiuns, uma contribuição notável. E é bom dizermos isso, porque a mediunidade, até a época de Allan Kardec, ela sempre existiu, nós sabemos, ela era encarada como uma coisa muito, um fenômeno, uma coisa muito difícil de ser compreendida. Nem vamos olhar a antiguidade e também a Idade Média, porque todos nós conhecemos as dificuldades, sofrimentos que passaram aqueles que tinham uma mediunidade estuante. Mas lembremos, à época de Kardec, que os fenômenos mediúnicos, como as mesas girantes, por exemplo, era uma diversão. Era alguma coisa que as pessoas faziam para rir, para fazer perguntas fúteis à mesinha que respondia, e era uma coisa muito interessante. Naquela época não tinha televisão, não tinha computador, não tinha nada, mas tinha mesinha girante. Portanto, as pessoas se reuniam para distrair. Eram saraus, eram os divertimentos, para perguntar, será que eu vou casar? Será que eu devo separar? Será que isso? Será que aquilo? Então, os espíritos respondiam. Mas Kardec fez algo extraordinário. Além de mostrar a autenticidade do fenômeno, mostrar e comprovar através do Livro dos Médiuns, ele ensinou como controlar o fenômeno. Isso é algo extraordinário, porque até então não se sabia como controlar o fenômeno. E ele vai nos mostrar todas as condições necessárias para que o médium exerça o controle. Ele vai falar nos médiuns voluntários e os médiuns involuntários, que até então os médiuns eram involuntários, os espíritos faziam o que queriam, a hora que quisessem, mas agora nós aprendemos que tudo em sua hora, não é? Então, o exercício da mediunidade hoje é com Jesus mesmo, como a doutrina explica, e para a felicidade das pessoas. Problema de emergência. Quem fala isso é Manuel Filomeno de Miranda. O problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola as multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes. Empenhar-se para minimizar-lhe os efeitos danosos, socorrendo as criaturas, é tarefa de todos nós, por ser um problema de urgência para o qual estão convidados, especialmente, os que se filiam às hostes do Espiritismo com Jesus, a tomarem conhecimento com as técnicas a respeito de tão grave enfermidade da alma. Isso está no meu próprio livro, Obsessão e Desobsessão, que foi lançado no ano de 1980. É a mensagem de Manuel Filomeno de Miranda, que é o prefácio do livro. Porque é importante notarmos que é um problema de emergência e também por aquilo que ele está nos chamando a atenção, que nós estamos precisando entender esse problema de urgência para o qual estão convidados especialmente os espíritas, porque nós temos esse conhecimento, e esse conhecimento, além de nos ajudar a colaborar com o próximo, a ajudar o nosso próximo, sermos solidários com eles, há um outro fator também, é que nós, sabendo e conhecendo a respeito da obsessão, nós realizamos em nós mesmos a prevenção, a profilaxia, para que não venhamos a também sofrermos esses assédios. Ou, se isso acontecer, para termos uma ideia, para termos uma noção do que estamos enfrentando. O que predispõe à obsessão? Allan Kardec vai nos dizer, no item 252 do Livro dos Médiuns, as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. Mas Manuel Filomeno de Miranda vai falar dos fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar. Isso está no livro Nos Bastidores da Obsessão, psicografia de Divaldo Franco. Mas vamos ver quais são os fatores preponderantes e predisponentes. É bom conhecermos isso para nossa própria edificação. Identificar o fator de natureza preponderante e o de natureza predisponente é fundamental, é essencial. Preponderante é o espírito, o pretérito, as imperfeições. Portanto, o que prepondera, ou seja, o que está como fator de maior importância e essencial e vital e responsável por tudo, é a própria pessoa, é o espírito, com todo o seu pretérito, com todas as suas imperfeições, com todas as suas dificuldades íntimas. Portanto, esse é o fator preponderante. E, logicamente, os fatores predisponentes são as circunstâncias da vida da pessoa. Perdas as mais diversas, sofrimentos, decepções, traições, revolta, vícios. O espírito traz o fator preponderante, a sua fraqueza moral, a sua tendência para vícios, mas que ele vem numa reencarnação para vencer tudo isso. Toda reencarnação visa, essencialmente, a melhoria do espírito infrator, do espírito que traz uma bagagem negativa, ou mais ou menos. Qualquer reencarnação visa a melhoria da criatura. Mas o pretérito está presente. As tendências fazem parte. As tentações da vida. Emmanuel fala muito a respeito de tentações, e nós sabemos que elas são de caráter universal. Jesus vai colocar na prece do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentações. Porque nós precisamos estar alertas. As tentações existem dentro de nós. É o que Emmanuel fala no Fonte Viva, mencionando a questão das tentações. Então, elas fazem parte da nossa vida. Elas são do nosso passado, as nossas preferências, as nossas tendências, que estão em estado latente em nós. Mas em determinado momento, no fator predisponente, dependendo das circunstâncias, uma revolta, uma traição, uma perda qualquer, seja perda de bens materiais, seja perda, entre aspas, de entes queridos, não é? Então, qualquer sofrimento, decepção, traição pode levar a pessoa a entrar naquele seu, naquela sua tendência, naquilo que ela já traz dentro dela, aquelas suas vivências anteriores, e de repente ela pode não suportar o momento que está vivendo e se deixar levar por aquela circunstância de revolta ou de sofrimento, e aí seguir o caminho que o seu mundo íntimo lhe está indicando. Sabemos que há proteção, que não há arrastamento irresistível. Na questão 872 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai falar que não há arrastamento irresistível. Que a pessoa pode fechar os ouvidos à voz interior que lhe está sugerindo os vícios ou uma conduta perniciosa. Mas, assim, aí ele acrescenta, assim como fechamos os ouvidos, não aceitamos um convite de uma pessoa para irmos cometer um crime, fazer qualquer ação danosa. Assim também podemos fechar os nossos ouvidos da alma, não é? A nossa consciência, quando captamos essas ideias. Portanto, o fator predisponente existe. O fator preponderante é o nosso passado, mas nós podemos vencer tudo isso porque cada reencarnação é uma oportunidade nova. Também muitas outras circunstâncias favoráveis para que a pessoa consiga superar aqueles momentos de fraqueza vão existir. Pessoas que vão ajudá-la, circunstâncias as mais diversas para que ela não venha a incidir novamente no erro. E aí, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81, Kardec vai dizer: a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. É a nossa fraqueza. Mesmo que hoje a pessoa diga assim: ah, eu não faço mal a uma mosca, como isso foi acontecer comigo? Bom, não faz hoje, mas já fez. Traz essa fraqueza, uma fragilidade. Nós somos vulneráveis às influenciações, não é? Às chamadas tentações. Vamos ver a questão propriamente, que é a obsessão, como Kardec conceitua. Eu gosto muito de trazer esse texto de a Gênese, no capítulo 14, o item 45. É a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Pode ir desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. O assédio, não é, do espírito, ele pode ser tão sutil que a pessoa não perceba. E existem alguns tipos de obsessão que estão de tal maneira mascarados que as pessoas não conseguem identificar. Vejamos então. Joana de Ângeles, ela vai corroborar, desenvolvendo um pouco mais, dizendo: a obsessão é cruel processo de restauração do equilíbrio daqueles que se não permitem progredir mediante as excelentes oportunidades do amor, tombando nas redes constritoras do ódio, do ressentimento, da necessidade de cobrança e da paixão asselvajada. Olha, como que essa tal paixão anda por aí? Não é essa paixão selvagem? Ela anda muito por aí. Às vezes as pessoas até se casam por conta disso. E dizem assim: este é o homem da minha vida, esta é a mulher da minha vida. Só que 6 meses depois já se separaram. Não é? Acabou o homem da minha vida, acabou a mulher da minha vida. Vão casar lá no castelo de Caras, fazem aquela festa estrondosa. Menos de um ano depois já separaram. Por quê? Porque não há uma condição de entendimento do que é o verdadeiro amor. Então a paixão é a ideia de posse, é essa coisa assim, não entendida como um sentimento, mas sim como uma emoção que a pessoa não consegue dominar, não é? Então, se os dois indivíduos envolvidos no processo obsessivo, o perseguidor e o perseguido, não resolverem através do amor, através do perdão, através de uma compreensão, as coisas vão muitas vezes se complicar, como na verdade se complicam. Os tipos de obsessão, segundo Allan Kardec, todos nós já sabemos, obsessão simples, que são essas que, às vezes, o assédio é sutil, às vezes há intermitências, a pessoa não tem uma noção precisa da sua mudança, às vezes, de comportamento. Muitas coisas podem acontecer, não é? E isso é muito variável dentro do aspecto das obsessões simples. Kardec aborda a obsessão simples nos médiuns, na atuação dos médiuns, quando os médiuns começam a ser envolvidos por espíritos que querem dominar a sua psicografia, por exemplo, a sua mediunidade falante, como era chamada à época, não havia isso de psicografia. Então, esses espíritos perseguidores agem de uma forma mais sutil nas obsessões simples. E isso pode ir assim anos e anos e anos. Ou, se por acaso a pessoa tiver uma conduta digna, honesta, de repente, pode até o espírito desistir daquele processo todo, ele pode mudar de rumo, ser afastado, encaminhado por uma circunstância qualquer. A fascinação, para mim, no meu modo de ver, de entender nos estudos, é mais grave do que qualquer uma delas. A fascinação é um processo gravíssimo, porque o espírito fascinador, ele convence o médium que ele é o maior. Ele, espírito, não erra. E o médium, por consequência, também não erra. O médium é o melhor médium que existe. Então, tudo que o espírito transmite é a verdade absoluta e plena. E o médium fica convencido disso, porque esse processo de fascinação é um contínuo. E vai exatamente exacerbar os pontos fracos do médium: vaidade, orgulho, porque sendo um médium de destaque, infalível, um médium que está com a verdade, para ele, espírito, é fácil dominar esse médium, porque o médium fica convencido dessa ideia. Então, a fascinação, ela é o envolvimento do espírito de tal forma que o médium fica plenamente consciente de que ele está com a razão. E hoje em dia existe muita fascinação no nosso meio espírita. E nós temos que ficar muito alerta para que nós não venhamos também a ser fascinados por algum tipo de espírito que queira nos convencer de alguma coisa, não é? Jamais achando que somos os melhores, jamais achando que nós é que fazemos tudo. Um médium que aplica passes, por exemplo, fulano se curou na hora que eu apliquei o passe dele, ficou bom daquela dor, disso, daquilo. Temos que ter o entendimento de que, numa cura realizada, três fatores estão envolvidos. E são preponderantes, digamos assim. Aliás, um deles é preponderante. Primeiro, o mérito do paciente. Se está na hora dele curar, ele fica curado. Se não estiver, pode dar 500 passos que não vai adiantar. O mesmo médium, não é? Segundo fator é o espírito e o médium. O segundo e o terceiro é o espírito que ajuda o médium e o próprio médium, que tem recursos pessoais, que tem fluidos vitais, que pode-se dizer assim, que tem um fluido chamado fluido curador, não é? Mas nós não devemos, de maneira alguma, imaginar que somos algo assim diferente, que somos missionários, ou isso ou aquilo, porque a cura depende do mérito do paciente. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da primeira parte da palestra de Sueli Caldas Schuber, realizada na FEB, Federação Espírita Brasileira, e promovida pelo CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Rádio Rio de Janeiro, a emissora que promove a educação integral do ser humano. Durante as 24 horas do dia, acompanhe uma programação qualificada que sintoniza você com a espiritualidade. Para o Rio e Grande Rio, sintonize no seu rádio 1400 AM. E para o Brasil e o mundo, acesse pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a primeira parte da palestra de Sueli Caldas Schuber, realizada no dia 2 de abril de 2011 na FEB, Federação Espírita Brasileira, que fica na Avenida Passos, número 30, Centro, e promovida pelo CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O tema, o atendimento espiritual à pessoa e aos espíritos envolvidos em sua área de conflito. Com vocês, a sequência da primeira parte da palestra de Sueli Caldas Schuber. Jesus, nós sabemos, não curou todos. Alguns foram curados. Então, isso mostra que, se ele quisesse, estenderia o olhar, não precisava nem as mãos. Ele olharia e as pessoas poderiam ficar curadas. Ou poderia dizer, quero, fiquem todos curados. Mas ele não fez, porque não era o momento, não era adequado, não era aquilo que deveria ter sido feito. Então, alguns foram curados. Os 10 leprosos foram curados. Foram todos para as tabernas, como se chamava aquela época, os bares, os botiquinhos, essas coisas. Foram todos para a taberna. Mas um voltou. Só um. Os outros continuaram nos vícios. Portanto, nós imaginamos aí o quanto nós podemos ser envolvidos pelos Espíritos, o quanto a fascinação pode graçar. E aí são lançadas obras, são lançadas mensagens, trazendo coisas antidoutrinárias, situações que vão de encontro à base da própria doutrina, aquilo que está em um livro dos Espíritos, e de repente as pessoas aceitam, compram os livros, compram, colecionam as mensagens, mandam pela internet, e fica isso para lá e para cá, não é? Então, a gente vê que são espíritos pseudo-sábios, por exemplo, que são mistificadores, que são espíritos mal-intencionados, os fascinadores. O fascinador é um espírito mistificador, porque ele finge que é uma coisa, e não é, na verdade, não é? E ele pode dar até um nome conhecido, ele pode dar um nome de prestígio no meio espírita. E como as pessoas, às vezes, não estudam, ou são novatos na doutrina, não é? As pessoas acham que é tudo maravilhoso. Então nós temos que ter cuidado. E a subjugação é quando o espírito consegue um domínio pelo envolvimento, também fluídico, como nós vamos falar agora, e com isso a criatura fica, inclusive, subjugada a atitudes, a atos, a tomadas de posições, a falar as coisas, porque o espírito está ali, não dentro do corpo da pessoa jamais, não é? Nem na possessão, é diferente, nós temos que entender isso. O espírito não entra dentro do corpo da pessoa, mas ele pode estar tão jungido à pessoa e dominando com a sua mente, a mente daquela que é a vítima, que ele consegue que a pessoa faça algumas coisas que não gostaria de fazer, não é? E isso pode chegar a extremos. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que é o capítulo relativo à obsessão, nós vamos encontrar o exemplo que Allan Kardec dava, de um homem que, sem mais nem menos, se ajoelhava diante de uma mulher, pedia em casamento, falava que ele sabia que ele estava fazendo isso, mas aquela constrição, aquele jugo do espírito era de tal ordem que ele não conseguia impedir, não é? Mas hoje, conhecendo, nós já temos uma condição de firmarmos o nosso pensamento, de usarmos os recursos que a doutrina nos apresenta para não cairmos em processos obsessivos de nenhuma dessas modalidades. Mas Dr. Bezerra de Menezes, ele vai falar mais algumas coisas. Os tipos de obsessão, segundo Dr. Bezerra de Menezes, nesse livro fantástico da Ivone Pereira, Dramas da Obsessão. Ele fala nas obsessões baseadas no ódio, que são aquelas que nós mais encontramos, não é? Mais comuns. O espírito odeia uma pessoa e vai persegui-la, cobrando, é uma vingança. Ela é baseada no ódio. Mas existe também... Ah, e essas obsessões, elas são insolúveis numa só reencarnação em alguns casos. Certos casos, é claro que o processo obsessivo vai prosseguir, até que existam condições para a reharmonização desses dois que estão em litígio. Os obsessores, às vezes, eles contratam outros há séculos, né? Até mesmo que passam a ser seus subalternos para ajudar nos processos obsessivos. Isso é muito comum, muito comum. Uma vez nós atendemos uma senhora, já isso tem bem tempo, para mais de 25 anos, porque não sei por que na minha vida, tudo já tem mais de 30 anos, é um mistério que eu ainda não compreendi, sabe? Eu estou estudando esse mistério até chegar à conclusão. Então tem assim muito tempo, são décadas. Ela chegou e falou o seguinte, que ela tinha estado numa outra casa espírita e foi dito para ela que ela tinha nada mais, nada menos que 60 obsessores. E eu fiquei pensando, quando a gente conseguir tirar um, dá falta 59. Então, quer dizer, ela ficou com aquela ideia, né, que tinha 60 obsessores. Foi um caso muito difícil, muito dramático, porque ela preferia ter 60 obsessores do que depois, através de um médico que participava da casa espírita, orientá-la que ela estava com um transtorno mental e que precisava de tratamento psiquiátrico. Ela não queria fazer o tratamento psiquiátrico, que ela achava melhor estar com 60 obsessores. Então, essa pessoa até chegou a fazer um tratamento psiquiátrico, menos de um ano, 8, 10 meses depois, ela deixou o tratamento psiquiátrico. E o problema dela é que, lembremos-nos daquele menino, o menino lunático, como está em Mateus 17, quando Jesus desce do Monte Tabor, vai encontrar uma multidão, ali tem um adolescente, que o pai diz que ele caiu, ora no fogo, ora na água. Esta moça, essa senhora, ela caiu um dia, ela estava passando roupa, ela caiu com o rosto no ferro elétrico, queimou o rosto todo. Então, caía no chão, era assim, qualquer lugar. E era aquele tombo assim, de repente, não é? Então, ela não conseguia ter nenhum controle. Então, foi uma vida muito difícil a dela, já desencarnou. Continuando, muitas vezes, séculos de sofrimentos estão por trás desse processo obsessivo atual. Séculos em que as pessoas, às vezes, foram comparsas e, de repente, se tornaram inimigas. E Dr. Bezerra de Menezes vai falar que reencarnam com parentes próximos. Às vezes é um cunhado, às vezes é um filho, né? Eu falei cunhado porque, às vezes na televisão, naquelas brincadeiras dos humoristas, eles falam assim, o agregado, né? Então, que eu também sou cunhada. Então, reencarnam como filhos, não é? Vêm assim, bem próximo a nós. Mas a doutrina espírita é tão maravilhosa que ela nos ensina como tratar esses parentes difíceis, como conseguir trazê-los para o nosso lado, conquistá-los. Isso é uma coisa maravilhosa e a gente consegue. E, segundo o Dr. Bezerra, as paradoxais obsessões por amor. Às vezes se comunica na reunião mediúnica um espírito que diz assim, vamos dizer, um espírito masculino, ele diz assim, eu não largo essa criatura, eu não largo porque eu a amo, eu não largo essa mulher porque eu sou apaixonado por ela, mas ela me traiu. Era aquele triângulo amoroso. E fica falando aquilo. Então é como se fosse um amor, não é? Ou vem uma mulher e fala a mesma coisa de um homem que está reencarnado. E fica aquela perseguição, paradoxais, obsessões por amor. Aqui eu não coloquei, mas existe também, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, as obsessões sexuais de espíritos que vão em busca daquelas pessoas que têm uma tendência ao desequilíbrio sexual. E por conta disso, esses espíritos, tal como se locupletam com aqueles que usam drogas, né, os vícios, no caso, o sexo seria esse vício. E o espírito estaria atuando em alguém para levar a pessoa a condutas as mais desequilibradas possível. E se for uma pessoa que já tem um relacionamento com outra, ao adultério, não é? A traição, tudo isso que está envolvendo os relacionamentos das pessoas. Então, o Dr. Bezerra de Menezes fala das obsessões sexuais e cita também as obsessões que Jesus atendeu, os obsidiados que Jesus atendeu. Mencionando, inclusive, esse menino lunático que eu acabei de mencionar, que Jesus vai curá-lo, não é? E o endemoniado gadareno, que eu no início também mencionei, e outros mais que, aos poucos, o Novo Testamento registra para nós o Evangelho do Cristo, né? Aquelas curas de obsessões espirituais que Jesus realizou. Emmanuel Filomeno de Miranda, ele coloca essa frase assim, o ódio é o amor que enlouqueceu. Isso está nos bastidores da obsessão. Enlouqueceu. Eu acho que já nem era amor, não é? Não era ainda amor, porque o amor legítimo, como ágape, não enlouqueceria. Então é o dito amor. É aquele amor que está ali, entre aspas, que o Dr. Bezerra de Menezes menciona. As paradoxais obsessões por amor. Porque o amor que enlouquece não era o amor verdadeiro. Não era o amor no sentido mais profundo, belo da palavra, tal como Jesus ensinou. O processo obsessivo, como ele acontece? Então o espírito chega assim, vai chegando e encontra campo na pessoa. Esse campo, como que oferece? O que é esse campo? Primeiramente, ele vai lançar as suas ideias, os seus pensamentos, aquilo que ele projetou, aquilo que ele programou, melhor dizendo, ele vai projetar através de recados mentais. Recados mentais para começar o domínio sobre a mente, o psiquismo da pessoa. são ideias esdrúxulas, são ideias estranhas. São ideias que a pessoa, às vezes, nunca teve. Ou, se teve, afugentou essas ideias porque não eram convenientes. Mas o espírito estuda também a fraqueza da criatura. Qual é o ponto vulnerável da pessoa? E aí, ele conhecendo esse ponto vulnerável, ele vai começar a atuar exatamente aí. Pode ser o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Pode ser uma tendência para um vício, para uma coisa qualquer, não é? Que ele vai perceber, porque nós podemos esconder isso das outras pessoas encarnadas. Mas dos espíritos, nós não escondemos. E lembremos-nos que lá no capítulo 14 de A Gênese, Kardec vai falar da fotografia do pensamento. Fotografia do pensamento foi a denominação que Kardec deu a formas pensamentos. Não é aquela fotografia do pensamento de tirar com uma câmera fotográfica uma foto e na foto aparecer um espírito. Não era isso. É as formas pensamentos que Allan Kardec denomina de fotografia do pensamento. Então, ele vai falar que quando nós temos um pensamento e esse pensamento em nós é repetido, nós estamos constantemente pensando aquela mesma coisa, ou na mesma pessoa, ou numa mesma vontade ou tendência que a pessoa tenha, mas que esconde das outras, mas no fundo do seu coração e do seu pensamento ela ainda tem aquele desejo que está segurando, não é? Que está controlando, e nós vamos criar formas pensamentos. E os espíritos podem ler os nossos pensamentos. Isso lá no capítulo 14 é muito bem mostrado por Allan Kardec. E ele vai dizer, só para lembrarmos, ele diz assim, tenha, por exemplo, uma pessoa a ideia de matar a outra. E essa ideia, ela pode ficar repetindo, não é? A ideia, até mesmo, ela pode criar o ato. Ela pode pensar como ela vai realizar o crime. E se isso é uma constante, vai criar uma forma pensamento. Agora, ela pode nunca cometer o crime, mas em pensamento ela comete. E o que significa isso? Que ela emite uma vibração danosa para a pessoa. A pessoa está sempre sendo bombardeada com pensamentos negativos daquela outra. Então, é muito perigoso isso. Se a pessoa não estiver, aquela que é alvo dessa vibração negativa, se ela não tiver equilíbrio, se ela não for uma pessoa que ora, que tenha um certo domínio sobre si mesma, seja uma conduta digna também, isso é importante, ela pode não acolher o pensamento, não entrar na sintonia. Mas se ela não tiver, se ela tiver descuidada e vigilante, o pensamento pode alcançá-la e produzir determinadas reações, até orgânicas, mentais e orgânicas, não é? Então, Kardec menciona isso para mostrar a importância da forma pensamento. E, no caso, o processo telepático, mente a mente. O espírito está enviando ideias, mas ele pode enviar formas pensamentos. Ele já cria uma forma pensamento e começa a bombardear a mente da pessoa. No início pode ser uma coisa assim não tão perceptível, mas depois pode começar a ser muito incômoda. A pessoa vai se assustar com os pensamentos. Agora, abrindo um parênteses, dizer o seguinte, existem transtornos mentais nos quais a pessoa começa a ter ideias completamente estranhas ao tipo de ideias que lhe eram comum. Só que estes pensamentos são sempre negativos, às vezes são pensamentos de tal desequilíbrio que a pessoa fica completamente desestruturada. Como é possível que ela agora esteja engendrando esse tipo de pensamentos? Isso é transtorno mental. Mas eu tenho um livro que trata sobre esse assunto, Transtornos Mentais, uma leitura espírita, porque eu fiz um estudo bem assim, dentro do meu limite, claro, porque eu não sou psiquiatra, não tenho nenhum curso nesse sentido, mas estudo mesmo da doutrina. Então, e um pouco de vivência. Então, o que eu percebi? Que na maioria dos casos de transtornos mentais que eu atendi no atendimento fraterno, né? as pessoas tinham também a presença de um espírito obsessor. Isso não quer dizer que todo transtorno mental tenha ali, ao lado da criatura, um espírito obsessor. Não quer dizer isso. Quer dizer que em muitos e muitos casos pode acontecer. Eu creio que uns 90%, pelo que eu vi, não é? Agora, é claro que existem as exceções. A questão do transtorno mental é exatamente porque é o espírito que traz do passado um comprometimento grave. Muitas vezes, delírios que a pessoa tenha são erupções do seu inconsciente. E não propriamente porque um espírito obsessor está ali lançando essas ideias. Então a gente tem que ter muito critério, muito cuidado na casa espírita quando fazemos atendimento. Para não dizer, quando uma pessoa diz assim, ouço vozes, ou então me vem ideias horríveis, aí você é obsessor. Você tem que ir para obsessão, desobsessão, reunião de desobsessão. Temos que ter muito cuidado quanto a isso, né? Nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais a esse respeito. Então o processo é telepático, uma mente do espírito enviando a mensagem e o médium captando. Porque tudo é telepatia nessa vida. É que nós não estávamos conscientes disso, não é? Muito bem, então sintonia. A partir da ideia que o espírito lança, vai haver a sintonia se a pessoa aceitar aquela ideia. Se a pessoa colher a ideia, a sintonia se estabelece. Não é? Porque estarão na mesma frequência vibratória, no mesmo padrão vibratório. E com isto, o espírito consegue uma ascendência maior. A interferência dele passa a ser maior, não é? Uma influência cada vez mais constante. Agora, há algo fantástico, que é o envolvimento fluídico do perispírito, do espírito obsessor, com o perispírito da pessoa que está sendo vítima do processo obsessivo. Esse envolvimento fluídico, ele é importante no processo obsessivo, porque tanto é também no processo mediúnico. No processo mediúnico também acontece envolvimento fluídico do espírito comunicante com o médium. Então, esse envolvimento fluídico com intenções malévolas é apenas o direcionamento que o espírito perseguidor está dando. Porque é um espírito que quer dar uma comunicação mediúnica mais elevada, há também esse envolvimento fluídico entre comunicante e médium. Nós vamos falar isso também daqui para frente, daqui a pouquinho. E, por último, o processo é hipnótico. Por quê? Porque o espírito repete. Ele não se cansa. Ele repete o tempo todo. E vai havendo, então, uma espécie de uma hipnose. E a pessoa está sem condições de reagir. Quando chega nesse ponto aí, já está bem grave. Não é uma coisa assim simples, não é uma coisa assim superficial. É algo que já está muito entranhado. E que a criatura já fica bem envolvida e precisa de muita ajuda para se libertar dessa condição. Mas vamos ver o que Kardec fala a respeito do perispírito. Ele diz assim, se um espírito quer agir sobre uma pessoa, dela se aproxima e envolve-a com seu perispírito como se fosse um manto. Os fluidos se interpenetram, os dois pensamentos e as duas vontades se confundem. E então o espírito pode servir-se daquele corpo como se for o seu próprio, não entrando nele, como eu disse, mas usando pela proximidade, pelo domínio da mente. Dominou a mente, se esse domínio é profundo, a pessoa obedece ao comando. É uma espécie de teleguiado. Ele fica teleguiado pelo espírito. Olha que ponto pode chegar. Então aí é que podem se cometer crimes, não é? Podem acontecer crimes, vícios os mais diversos, mas como eu disse, não há arrastamento irresistível, que Kardec mostra para nós. Basta que a pessoa tenha uma força de vontade, vida digna, cultive a prece e atue no bem. São os pontos principais. O que é que acontece? O perispírito, vamos lembrar um pouquinho, o perispírito é o corpo fluídico do espírito. Quando uma pessoa diz assim, ah, estou vendo o espírito do meu pai, comecei agora a ver espírito para todo lado, então estou vendo o espírito do meu pai, da minha mãe, de pessoas estranhas, o que ela está vendo? O perispírito. O espírito é uma chama, é, vamos dizer assim, a inteligência, não é? É algo assim, imponderável. Então, uma centelha. Agora, o que a pessoa vê é o perispírito. Muito bem. O perispírito, ele não fica encerrado dentro do corpo como se fosse uma caixa. Ele irradia em torno do corpo. Nós podemos dizer, então, que a aura seria essa expansão do perispírito, do fluido perispirítico. Muito bem. Quando o espírito se aproxima de alguém para atuar, seja beneficamente, seja de uma maneira maldosa, o que é que acontece? Ele vai envolvê-la com esses fluidos. E Allan Kardec, quando ele faz uma definição a respeito do processo obsessivo, em O Livro dos Médiuns, ele fala que a pessoa fica envolvida numa espécie de teia, que é esse manto que ele fala aqui. Não é? Então há um envolvimento perispirítico. A pessoa deixa, porque ela está, vamos dizer assim, vulnerável. Ela não sabe como ela vai conseguir sair dessa. Porém, se ela falar assim, ah, estou com mal-estar, estou com pensamentos negativos, vou fazer uma prece. Ela põe uma música bem suave, ou ela põe uma dessas fitas muito boas que existem hoje em dia, especialmente no meio espírita, para ouvir uma palestra, para uma meditação, uma visualização. Ela vai entrar numa sintonia superior e ela vai rechaçar aquele fluido negativo. Apresentamos a primeira parte da palestra de Sueli Caldas Schuber, realizada no dia 2 de abril de 2011, na FEB, Federação Espírita Brasileira, que fica na Avenida Passos, número 30, Centro, e promovida pelo CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O tema, o atendimento espiritual à pessoa e aos espíritos envolvidos em sua área de conflito. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Na Tribuna Espírita.